AK170, descend 2000 feet. Clear the final airline 6A, runway 10, report established. Sophia 2000 feet. Report established. ILS X-ray runway 10. Can we pass Itape below 5000? No restriction over Itape. No restriction. 72170. Informador, você voou no 592, formação ECO, cruzando 230. Número 592, boa noite, acione identificação, autorizado via chegada Bomé de Uno para o nível de voo 060, ajuste no 095. Desce via Bomé de Uno para o 060 com no 095, mais 592. 3520, cancelada a restrição de ajuste de Itap, desça para 3000 pés, o ajuste na 095. 3000, sem restrições, como é que é? 3520. P3520, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, final X-Ray, tá? 3170, contact Salvador Tower, frequency 118.95. 118.95, SAM-3170. Report light terrain in the final approach. Okay, roger. Salvador Tower, good morning, 3170, final runway 10. Roger, 3170, clear to land runway 10, wind is 070 degrees, 03 knots, runway right. Roger, that, clear to land runway 10, 3170. Salvador, Gol 992, bom dia. Bom dia, Gol 992, mantenha a escuta agora de copo. Final X-Ray, 3520. 3520, chame a torre, 1895. 1895, 3520, boa noite. Boa noite. 1592, desço para 2000 pés, um ajuste no 095, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado em LS X-Ray, 1 0 no 592. 3520, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, no 5, pista molhada, porém não chove mais sobre o campo. Recente, aguardando a autorização, TAM 3520. Oh, it's definitely 70. Is it? The runway is not wet, it's up. Okay, obrigado. Order. Hello, local. 5-10-0, livre pouso, pista no 0, vento variável com 2-9. Ok, livre pouso no 0, 3-5-2-0. Está seco. Só vai ter autorização do Gol 992? É 30 segundos. Salas 4-2, levar à direita, prossiga tanque Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 3-5-2-0. Gol 9-2, cópia. Alfa 4. Autorizado Recife, via pêndulo 1-7, nível 3-7-0. Decolagem pista no 0, após a decolagem, curva à esquerda, corrijo. Perfil de saída Pucajão, Aracaju. Aceno transponder 5046, controle 120.8. Autorizar 370, upas do Luno 7, decola no 0, Pucajano, Aracaju. Transponder 5046, controle 208, voo 1192. Correto, voo 1192, reporte pronto para o Está pronto, inspecionamento na posição 8, no 1992. Gente, gol 1992, coordena que de sola 5 airbus da TAM, liberar a retaguarda. Está autorizado a iniciar a reporte para o táxi. Pode airbus da TAM, iniciar. Estabilizando o LSX3, eu vou no 592. Eu no 592, minha torre, 1895. 895, 592. Salvador, bom dia, gol no 592, passando esse teto, desestabilizando X-Ray, até isso. Gente, gol no 592, avistado, pouso autorizado, pista 0, vento variável com 2 nós. Autorizado, pouso na 1-0 no 592. Bom dia, acione identificação, autorizado via chegada da Bomed 1 para 2.000 pés, o ajuste no 0.5. Ajustado, estado Bomed 1, descendo para 0.5, confirmando, estado no 0.5, executa o fiscal eletrolítico da 1.0. Pena proa do Serra Vitor 366, terça para 2.500 pés, ajuste no 0.5. Para 02500, estado na 095, azul 6908. Luna 592, no solo 48. Libere direita, mantenha escuta, taxa autorizado via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 1, Romeu. Libera na direita, autorizado pátio via Alfa, para posição 1, Romeu, pátio. Foi, taxa foi Kilo, ok? Aceite. Autorizado a linha de decolar, 1992. Vento 090 graus, 029. A linha de decolar, 908, autorizado o final do procedimento LS Whisky, reporte passando Serra Vitor 366. Autorizado LS Whisky, reportará passando Serra Vitor 366, do 6908. Com 1192, decolar 252, chame o controle Salvador 120, decima 8. 208, 1120. Decola na escuta. 1192, contato radar, confere o nível de voo 370, via saída PUCA. 370, saída PUCA, 192. Linha 908, chame a torre em 1-9-8-9-5. 1-9-8, decimal 95, azul 6908, bom dia. Bom dia. 1-1-9-2, chame o centro Recife em 1-2-6, decimal 85. Passei 1-2-6-8-5, bom, 1-1-9-2, obrigado, bom dia. Bom dia. Gente, azul 6908, avistado, ponto autorizado, pistuna 0, vento 1-0 graus com 0,612 anões. 1-0 com 612 anões, você me informa a condição da pista? A última informação que eu tive que estava seca. Ciente, azul 6900. Controle Salvador, 1-1-7-2 da Gol, tem a informação, mostra-se. 1-1-7-2, acione a identificação, autorizado via chegada BOMED 1 para 2.000 pés, o ajuste no 0-1-5. 0-1-5, 2.000 pés, via 1-1-7-2. Alfa Juliette, portão 1-1. 6908 da Azul. Salvador, 3520, Foxtrot, informação, autorização, João Pessoa, 390. Gente, tenho 370 pré-autorizado. Aceita a voz da coordenação para 39? Aceita, 370, 3520. Autorizado João Pessoa, via Pesolo 17. Nível 370, decolodoma 0, pois a decolagem curva à esquerda. Teste de saída Pucajan, Maru, acena 5055, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 370, vertendo o Lupo 17 para João Pessoa. Decola do 10 por esquerda, Pucajama, Aru, 5055, transponder 208, controle, 3520, posição, Finger 3. Protegimento correto, 3520, chame pronto. Manda pronto, 3520. Bom, 172, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado a final do X-Ray, reportará estabilizado, 172, bom. Boa noite, chegou 1173, autorização Guarulhos, informação Foxtrot. 1173, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo, após o 10 Taubaté, nível 360. Decola da 10, após a decolagem em curva direita, perfil de saída São Voo 1, Leda, Motiva. Acena 5064, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos, Upper Zulu 10, Taubaté, decola da 10 com curva à direita, na Sanvo Uno, Leda Mótima, 5064, transponde 208 ao controle, voo com 933. 7, então. Tá. Salvador, bom dia, 3386 com a Fox. 3386, bom dia, reunida indicação, autorizado via chegada Bomed 1 para 2000 pés, no ajuste no 0 no 4. Para 2000 pés com no 0 no 4, 3386. LS visual, 1972 agora. 1972, chame a torre, 1895. 1895, 1972 agora. Sente, 1972 avistado, pouso autorizado, pistão a zero, vento 120 graus, 0619. Chuva não chove mais sobre o campo, pista seca. Sente, 1172 da Gol, Zenith Bowls, 1015. Direcionamento 3520, pegue 3. Autorizado, 3520, chame Zé. Chamarei. Para pushback acionamento no 09, eu vou 11173. Autorizado, gol 1173, chame para o táxi. Autorizado, chama táxi, gol 1173. Gol 1172, salas 20, libera a direita, mantendo o escuro, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, na frente escuta, 1172, eu vou. Pelo Salvador, passarindo 2228. Taxa do Salvador, passarei 2228. Fonte da Juliette, 1972 a 1. Autorizado a ingressar via Juliette, portão 08, gol 1972. Juliette até 8, 1972 a 1. 2 Salvador, passarelo 2228. Prossiga. Autorização Vitória da Conquista, nível 180, sente da Fox Trot. Sente, aguarde, copy. Para o táxi, gol 1173, 170 a bordo, 4 horas e 10 galeão. Gente, gol 1173, atentando ao tráfego da companhia que vai ingressar para o portão 8, após o mesmo autorizado para prosseguir via pátio Índia, bom que espera, chame pronto. Ajuste no 0 no 4. A 09 da companhia está autorizado, ponto 0 da 10, chama quando pronto, 14. Otávio, 13520, 169 a bordo, alternação Gonçalo, 2h30, autonomia. Gente, táxi direito, reporte pronto, ponto de espada, 13520. Direito, reportará pronto, 13520. Sam 3520, com 0 no 0, pronto. Estrelado, alinhado e decolado, 3520, viu?